Acompanhamos inteiramente a necessidade de utilizar mais massivamente testes, desde testes PCR a testes rápidos de antigênio até aos testes de saliva que já se encontram também disponíveis. Já exortámos a Direção-Geral da Saúde a rever as suas orientações técnicas nesta matéria, desde logo em três áreas. Por um lado, considerando que para efeitos de recomendação da realização de um teste deve ser considerado todo o contacto, independentemente do nível de risco, portanto, não restringir a realização de teste àquilo que é um contacto classificado como contacto de risco na avaliação epidemiológica e também ponderando ativamente aquilo que é a realização massiva de testes em setores da atividade económica que neste momento não estão parados. Por outro lado ainda, a questão do acesso gratuito pago pelo Estado, obviamente, a estas metodologias e à sua disponibilização em locais simples, prescindindo daquilo que é a prescrição clínica.